problemas, tristezas por toda parte. Mas Jesus diz: não temas, eu estou com você, você é meu. Assim, quando as chamas da aflição quiserem invadir sua alma, e quando a dúvida quiser fazer sombra em seu caminho, lembre-se, não vai tardar. Jesus virá para nos levar para um lugar de amor e eterna felicidade, onde todos nós poderemos andar e conversar com Jesus. Mas para que isto se torne possível, precisamos preparar. Eu quero me preparar. Yeah.